claro, cuando fue que vivió aquí a Aracaju. D520, Aracaju, eu tenho aprovado o nível de voo 190, o senhor está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. 520 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, na rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 190, pistenhoso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo após Aracaju. Controle 120 decimal 8, aciona 5471 no TAN 3520. Aprovado Aracaju, nível 190, na saúde da Puca. Jamo após Aracaju com curva esquerda, 1208 controle, 5471 no transponder, TAN 3520. Correto, TAN 3520, portão 4, chame pushback, acionamento. Vai reportar. Salvador, usa 3520 no 04 para puxa acionamento. Aprovado, 3520, senhor, pronto para o táxi. Vai reportar para o táxi, está 3520. Salvador, bom dia novamente, voo no 8 no 7. No 8 no 7, para o Guarulhos eu tenho 360 aprovado, o senhor está pronto para cópia? Afirmativo. Boa noite no 7, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, na APRA Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pistem usa no zero, primeira curva à direita, subida da El, Lida, Bridge, controle 120.8, aciona 5474, gol no 8 no 7. Guarulhos autorizado 360, conforme a rota, pelo Zulu no meia, Brava do Zulu, direto 13, pega a rota. 5474 no transponder, 120.8, zero o controle, decolando da pista 10, curva direita, na subida da El, Lida, após o Bridge. No 8 no 7. Correto, no 8 no 7, portão 1, chama e pushback, acionamento. Portão 1, vou chamar com a sua. Salvador, o TAM 3520 para o TAC, com 135, 2 horas 56, Recife. Salvador, 3520. 0, táxi aprovado via Indy Alpha, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, senhor. Vai reportar pronto, TAM 0. 3520, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento de 080 graus com 07 nós, ajuste agora, acabou de mandar para um 0 no 3, ajuste padrão, TAM 3520. No 0 no 3, livre alinhamento e decolagem, TAM 3520. TAM 3520, decolado os 23, chame agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, TAM 3520. Controle, boa noite, 3520 na PUC Aracaju. Boa noite, contato, submantém nível 190, TAM 3520. Pura 90 nível, TAM 3520. 3520, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 3520. Então, 3520, chame Recife agora, frequência 1-2685, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 2685, 2545, concentra Recife. Obrigado, bom dia. Bom dia. dia, TAN 3399. Centro da informação Delta, solicita Guarulhos, nível 3 de venda. TAN 3399, Delta correta, eu tenho 360 aprovado, Guarulhos, pronto, cópia. Positivo, prossiga. TAN 3399 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, na Aper Zulu, no meio até Bravo Hotel Zulu, após direta posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso 1-0, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5501 no TAN 3399. Apenas confirmando a rota, Torre, o 7399, inicialmente seria a Presulo 1-0, bridge, após a Presulo 1-6? Afirmo, senhor, essa foi a rota apresentada, porém o perfil de subida do senhor deixa o senhor diretamente em bridge. Em bridge, o senhor vai interceptar primeiramente a Presulo 1-6 e seguir nela, não vai voar via Presulo 1-0. Ah, tá certíssimo, porque eu não tinha tentado pra isso, de fato. O 7399 aprovado Guarulhos, nível 360. A rota, a partir de Bridge, a Presulo 1-6, a Bravo Hotel Zulu Jet Street, até Guarulhos. Decolagem da 1-0, curva direita, saída da El, transição Leda, direto Bridge. Controle Salvador 120.8, transponder 5501, gate 8, da 3399. 5501, no contingimento correto, 3399, portão 8, chame pronto, foram puxos.